Quero saudar a nossa presidente, nosso vice-presidente, os demais colegas vereadores e vereadoras. Também fazer um registro da homenagem feita hoje, esta noite, em nome da Márcia Hessler, né? Esse magnífico trabalho que é feito, o Laço Rosa, Mulher Maravilhosa, Laços de Amor, Mulher Maravilhosa, sensacional. Quero ir numa quarta-feira acompanhar. Eu acho que nós, vereadores, temos que ir, porque quando algo importante e algo bom é feito no nosso município, nós temos que, sim, ajudar para que isso possa ser desenvolvido. E a propaganda é a alma do negócio. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão com sofrimento porque são diagnosticadas e não têm amparo. E aí eu vejo que essas mulheres dão um amparo sensacional, dão força, tem palestras, tem tanta informação para que as pessoas possam enfrentar este mal, né, que assola não só aqui o Brasil, assola o mundo inteiro, nessa doença que assusta todos nós. Quero entrar na questão do nosso hospital, e realmente é preocupante a questão do nosso hospital, porque é o segundo processo licitatório que tem, e nenhuma empresa tem as condições, seu Nelson, que a lei exige. E aí, que eu acho que entra esta casa, porque foi feita uma proposta que o juiz federal não aceitou, que é uma entidade nos moldes que o seu Nelson já tinha proposto no passado. Facate, OAB, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Associação dos Contabilistas, né? Também Lions, Rotary, tantas entidades, né, que orgulham a nossa cidade, são homens, dentro dessas entidades tem homens de muito valor. Não estamos falando em nomes, estamos falando em entidades. Né? E eu acho que nós temos que partir para esse caminho, de nós irmos fazer uma comissão, vermos essa lei no tempo do seu Nelson, ver o que, que a gente possa incrementar em entidades que, a posterior, eu não sei se no tempo do seu Nelson se a Facate constava junto ou não, mas acho que a Facate é uma entidade de nome do nosso município, e nós temos que também levar isso em condições. Então há necessidade de fazermos algo neste sentido. Também quero, como meu colega Adalberto Soares falou, quero parabenizar o IACS pelos seus 91 anos de existência. E falo isso porque tive o privilégio de estudar naquela instituição por 7 anos, vereador Telmo. Uma parte da minha juventude lá dentro, convivi, tive ensinamentos, tive orientação de conduta, porque não basta só ler e escrever, basta, também é necessário que tu tenha conduta como ser humano. Então, isto eu aprendi muito bem lá, respeitar os outros. E também, para finalizar, quero dizer que muitas promessas virão, viu, vereador Telmo? A partir do ano que vem, vai aparecer milagres nessa cidade. Né? Muito milagre vai aparecer. E gente que fala hoje, vamos fazer promessa de montão, pode escrever. Vão fazer promessa de montão. Vão fazer promessa. É que atirar pedra no telhado dos outros é fácil. Eu quero ver segurar o telhado. Porque nós, se Deus quiser, nós estaremos aí para ver, né, esse monte de promessa que vai aparecer no ano que vem. Então, desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus.